Na última reunião, toda a gente ficou com algumas dúvidas, hoje parece que já não existem, não há grandes mudanças sobre o que tínhamos perante. Aquilo, se o Dr. Pedro Martins, que é jurista, tem as opiniões que tem, eu com certeza que a minha intervenção é muito menos jurista e nem me interessa que seja, porque eu acho que nós o que estamos aqui a fazer é defender o interesse público e, portanto, é nessa perspectiva, não é o interesse do privado, neste caso do empresário, nem nada disso. Por outro lado, também, inclusive foi dito na reunião em que falámos sobre isto, que eventualmente até havia interessados, portanto, proprietários dos outros lotes, que nem sequer estavam a colocar problemas com o preço. Há aqui também, de alguma forma, não sei, algum preciosismo ou algum exagero, permitam-me usar esta palavra, em bater, quase como se diz na minha terra, bater no ceguinho. Isto porque, por aquilo que eu ouço, e eu não sou jurista, mas ainda agora a conclusão que o Sr. Presidente tirava é que realmente há aqui uma gestão de expectativa. E, inclusive, o parecer, este novo parecer, que eventualmente, propositadamente, não refere, embora o diga implicitamente, estas histórias dos implicitamente e tal, mas embora o diga implicitamente que podemos usar o que estava estipulado antigamente, logo não usando o novo regulamento, mas diz-lo implicitamente, não o diz diretamente. Não sei se é de propósito, se não, mas a verdade é que não o diz. Diz muito, é um parecer muito virado para a gestão de expectativa e para que a Câmara é de boa fé, etc. Eu queria fazer uma pergunta e espero que seja possível termos uma resposta, porque aí ajuda. É verdade, tudo o que se passou está aí escrito. Portanto, há uma deliberação, não há nenhuma deliberação de venda, há uma deliberação do novo loteamento, que foi feito num pressuposto de que aquelas pessoas até poderiam comprar. Eu agora pergunto, quer dizer, e se depois não quisessem comprar, nós tínhamos com que os obrigar? Não, era o que mais faltava. Não tínhamos com que os obrigar a comprar. Portanto, até para... Nós temos que obrigar, somos obrigados a vender, mas eles não tinham nada, não eram obrigados a comprar. Mas depois, portanto, faz-se o loteamento, há este processo todo prévio, que é natural que assim seja, e depois vai para se fazer a escritura, e a escritura, a conservadora diz que não pode acontecer porque... Eu pergunto, os interessados foram informados ou não? Ou seja, estas pessoas interessadas em comprar estas franjas estão há 15 anos sem saber que aquilo afinal não podia ser vendido? Pronto, então não foram informados que, olha, meus amigos, afinal o loteamento foi aprovado, mas não pode ser vendido. Isto não foi dito aos interessados? Custa-me a crer. Está aqui numa carta... Mas, ao Sr. Vereador, eu agora estou como o Sr. Vereador diz. Porra, é preciso estar aqui escrito. É que, na prática... Não, então eu ao Sr. Presidente, ao Sr. Vereador, então eu manifesto-me com vontade de comprar aquele edifício ali à frente. E digo-lhe isso por carta. Para a semana, o senhor, que é o proprietário, vai à conservatória e diz: você não pode vender isto, isto está tudo hipotecado, que os seus irmãos hipotecaram isto tudo. E você não me comunica a mim, eu não fico, eu passo 15 anos sem perguntar: oh, então aquela casa, posso comprá-la ou não? Oh, por favor, não me vão dizer. Não, eu acredito, e já que estamos a falar em boa fé e em gestão de expectativas, senhor Presidente, senhores vereadores, desculpem, mas eu acredito que estas pessoas tiveram conhecimento que havia problemas com a venda daquilo que não iria poder fazer-se. Desculpem, mas esta é a minha opinião perante aquilo que estamos a ter em frente. Portanto, há aqui uma expectativa que falhou. Portanto, não acredito, peço desculpa, mas não acredito que esta gente esteja com a expectativa de há 15 anos atrás de comprar um terreno por 5 euros um metro quadrado. Isto devemos lá chegar. Bem, não acredito nisso, peço desculpa, mas não acredito. Portanto, acredito muito mais que, e quanto a mim, era dever da Câmara e era dever dos técnicos, porque é do interesse público, é do interesse da Câmara e é do interesse da nossa comunidade gerir essas coisas da maneira que seja mais, não encontro outra palavra, vou usar, rentável para o município. E não ao contrário, quer dizer, irmos agora refugiar aqui numa gestão de expectativas criada com uma carta que se mandou a dizer que se vocês quiserem, a gente vende isto por 900 euros ou 800, etc., escudos e tal, e não sei o quê. Quer dizer, estamos a refugiar numa conversa, porque não há nenhuma deliberação diferente, numa conversa feita há 15 anos atrás, para não negociarmos com eles a venda daquelas margens. Por outro, eu nem sequer sei se são franjas suficientes para vender a outros. Eu não sei se, por exemplo, o vizinho do lado poderia comprar aquela da outra e a da outra, não sei. Não é isso que está em causa. A Câmara até pode decidir dar-lhes aquilo. Ah, isto até já passaram 15 anos, vamos oferecer aquilo à malta. Quer dizer, eu não vejo isso. Acho que era dever da Câmara. Esta expectativa foi gorada, portanto, não foi possível realizar-se. Aliás, já tivemos casos parecidos com esses, de situações em que tivemos que chamar as pessoas e dizer assim: meus amigos, pois, tudo isso é muito lindo, mas a coisa mudou. Pá, agora a lei é assim, agora temos um novo regulamento, foi aprovado um novo regulamento, eu sei que foi criada uma expectativa, mas também vocês já sabiam, aliás, qual era a vossa expectativa ao fim de 15 anos? É que isso nunca mais se resolvesse. Não era a expectativa de comprarem aquilo a 5 euros, era a expectativa de que nunca mais se resolvesse. Portanto, mas não. Nós vamos resolver esse assunto. Pá, vamos resolver esse assunto, mas vamos resolvê-lo de acordo com o novo regulamento. Ponto final. Ponto final. Não, que, não querem, o vereador tem razão. Tínhamos de tentar vender aquilo. É que nós até estamos. Nós até podíamos decidir, por exemplo, como fizemos ainda quando houve aquela decisão de diminuir o valor em 50%, porque entendíamos que, atendendo às condições do mercado, o valor estava muito alto. Nós até poderíamos chegar aqui e entender, pá, mas como é nosso interesse, ainda há pouco também falámos nisso com a mudança das instalações de uma associação, é de interesse da Câmara vender as franjas todas, pá, e para vendê-las todas temos que diminuir o preço ou temos que fazer 25%, já aprovámos essa diminuição dos 50%, eu até penso que já não era necessário, penso que agora o valor está razoável e penso que se vendia bem. Mas poderíamos até aprovar outra redução por interesse maior, por um interesse maior, como o Sr. Vereador diz, também não faz sentido estarmos a vender aquele bocadinho àquele e não vender o outro, etc, etc. Agora, estarmos a refugiar numa expectativa, que entretanto já houve outras expectativas pelo meio, acho que estamos aqui, isto é, eu não sou jurista e até tenho muita dificuldade em ler os parceiros dos técnicos, estão aí ainda pior, por isso é que a gente os aprova quase de olhos vendados, porque é muito difícil para uma pessoa que não é técnica ver isso. Eu, na realidade, o que entendo é que acho descabido ir buscar uma expectativa de há 15 anos atrás, 15 a 6 e por aí fora, acho descabido, acho, sim senhora, o pressuposto está corretíssimo, vender aquelas franjas, etc, etc, mas acho descabido refugiarmos numa, e não é numa deliberação, porque a deliberação, ok, está subentendida, que vai, está bem, mas ela não se concretizou. Quantas deliberações é que nós já tivemos de determinadas situações e que depois diz, olha, afinal não se concretizou, acabou. Quer dizer, quase que te digo, prescreveu. Eu não sei se não há períodos de prescrição para as expectativas, não é? Mas na prática, prescreveu. Portanto, eu continuo com a minha ideia. Não houve grandes alterações relativamente à reunião anterior. Esse parecer continua um bocadinho muito subentendido, está subentendido, parte-se do pressuposto, parte-se do princípio. Eu preferia pareceres muito mais diretos, não sei se isso é possível, mas eu acho que não temos condições para votar favoravelmente esta situação, porque acho que não estamos a defender o interesse público nesta questão, não estamos a defender o interesse também da economia, tendo em conta que muitos outros empresários provavelmente compraram já terrenos a esta altura, já compraram terrenos a custos superiores a esse e, portanto, acho que não me parece correta esta decisão e, portanto, não, para mim não há mais nada que altere a minha decisão.